Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? Não me importa nada, porque o momento mais feliz da minha vida foi, de facto, o 25 de Abril. Mais, inclusive, do que o nascimento dos meus filhos. João Abreu, 55 anos, ex-presidente da Junta de Freguesia de Maruge, comunista. Bem-vindos, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É a presença sempre certa, o sábado depois das 12, com repetição à segunda depois das 19 e em permanência em www.radioboanova.com. Estamos a eleger 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. É uma iniciativa com assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova e está enquadrada no 25º aniversário desta estação emissora. Venha daí connosco para esta conversa com João Abreu, o comunista que rompeu a teia e aqui no Conselho de Oliveira do Hospital chegou ao poder autárquico ali mesmo, ou se quiser, aqui perto, em Maruge. Mas vamos começar exatamente pelo princípio. Tem presente o dia, a hora e o local em que nasceu? O dia e a hora não tenho, mas o local tenho presente, porque vivi lá alguns anos da minha infância. Eu nasci numa família de pequenos comerciantes, comerciantes de carne de porco, os porqueiros, tradicionais porqueiros de Maruge, exatamente na Casa do Boco, em Maruge, no dia 18 de junho de 1956, e lembro-me de viver aí muito bons momentos da minha vida. Portanto, a sua infância foi passada em Maruge? Toda em Maruge. A minha infância e juventude foi toda passada em Maruge. Fez a escola primária em Maruge? Fiz a escola primária em Maruge e transitei depois aqui para o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, onde fiz o assim chamado, antigamente, segundo ano do liceu. Em Maruge fez a escola primária. Tem alguma recordação do professor ou da professora primária? Tenho uma grata recordação da minha primeira professora primária, a professora Belinha, como nós lhe chamávamos, de Várzea, que era uma pessoa muito dócil, que os alunos adoravam, de tal maneira que nós, diariamente, e sobretudo no inverno, íamos esperá-la ao caminho para lhe fazer companhia até à escola, numa prova de afeto. Eram outros os tempos. Eram outros os tempos. E o miúdo, se me permitir a confiança, o puto João, era bem comportado ou era traquina e irreverente? Sempre fui traquina e irreverente. E se calhar algumas vezes mal comportado. Está-lhe no sangue essa tendência para ultrapassar os limites? Creio que sim. Nunca me conformei com legalismos, nem com restrições, fossem de que natureza fossem, sem que com isto dizer que piso o risco permanentemente, ou por prazer, ou por gosto, não, mas nunca fui, como dizem lá na minha terra, de me aparelharem muito com cilhas. Era rebelde? Sim, havia até um termo que utilizavam, que não é nada abonatório. Quer partilhar connosco? Chamavam-me terrorista quando eu era... Terrorista? Tu és um terrorista. Ter começado esta entrevista a dizer João Abreu, o terrorista. Sim, eufemisticamente, porque nunca, em consciência, gerei terror. Pelo contrário, creio que sou um homem de afetos e detesto a violência sem a renegar nunca quando isso é necessário ou absolutamente necessário. Era líder lá dos seus amigos, dos miúdos que o rodeavam? puxava por eles para, eu creio que sim, para passar creio o limite? Que, sem nenhum tipo de exporrência da minha parte, creio que foi uma coisa inata. Ainda hoje os meus amigos recordam muito esses tempos de quando a gente tinha a cabana. Portanto, havia uma cabana que nós construímos no meio de um mimosal, onde tínhamos já na altura, reparo, tínhamos 11, 12 anos, mas já tínhamos literatura. É evidente que a literatura eram livros de cowboys, livros de aventuras, mas tínhamos e tínhamos muito prazer nisso. E desenvolvíamos um conjunto de atividades de natureza, né? Pode-se chamar hoje assim, que era muito do agrado daquela gente, porque havia, como é óbvio, os índios e os cowboys, os ladrões e os polícias, e a gente brincava e divertia-se muito nessa altura. O salto de Maruge para a Oliveira do Hospital teve algum impacto na sua vida? Teve. É evidente que... Na altura não é como é hoje, não é? Claro. É evidente que eu, na altura, era... digamos, um puto que tinha assim algum jeito para ler, escrever e contar, e os meus pais tinham alguma disponibilidade financeira, acharam que me deviam dar uma oportunidade. E então matricularam-me aqui no colégio, em Oliveira do Hospital. No colégio Brás Garcia de Mascarenhas. No velho Brás Garcia de Mascarenhas, e foi uma experiência que eu posso classificar simultaneamente de compensadora e aterradora. Porque? Porque aprendi muito, tive colegas que ainda hoje são amigos, mas também vivi tempos que me custa recordar pela violência de que fui vítima, não por parte dos colegas, mas por parte da direção do colégio. Mas foi vítima de violência porque já a sua irreverência o levava a ser castigado? Não tanto, eu nunca fui fazer grandes asneiras, irreverência sim, mas não aquela transgressão gratuita, nunca fui... Era bom aluno, João Abreu? Não, fui sempre um aluno médio, nunca me dediquei muito ao estudo, fui sempre um aluno médio, mas dizia eu que não foi pela minha irreverência, pelo menos da consciência que tenho dos acontecimentos, mas foram coisas que de facto me deixaram... Quero partilhar connosco um exemplo de uma das coisas que o magoou nessa altura, na altura em que era estudante no Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Sim, mas creio que também algumas das pessoas que foram protagonistas comigo desse episódio já não estão no mundo dos vivos e eu não creio que seja muito correto da minha parte estar a invocá-las. Mas lembro, sem referir nomes, uma tareia que um diretor do colégio me deu porque eu tinha ido cortar o cabelo e faltei à aula de moral. Nos dias de hoje, quem seria alvo de uma tareia seria o professor que na altura lhe fez isso. Como mudaram os tempos. No Colégio Brás Garcia de Mascarenhas ficou até que idade? Eu fiquei 2 anos, fiquei até fazer o segundo ano e fim do qual matriculei-me na escola Avelar Brotero em Coimbra. Em Coimbra. Em Coimbra. E esse salto ainda foi maior? Esse salto foi maior e foi de facto uma ruptura profunda na minha vida. Foi aí que o comunismo mordeu? Sim, nem tanto o comunismo, não, porque o comunismo, eu tenho que o confessar, eu de comunismo só aprendi mesmo junto ao 25 de Abril e após o 25 de Abril, porque antes eu era aquilo que se vulgarmente designa de um antifascista. Antirregime. Antirregime. Portanto, estava e em Coimbra deu aso a essa sua veia anti. É verdade. Mas eu quero dizer que eu não fiquei na Avelar Brotero, porque entretanto a Avelar Brotero, já depois da minha matrícula, em julho de 1969, cindiu-se, digamos assim, ficou com a Escola Industrial, a Brotero, e criou-se a Escola Sidónio Paes, a Escola Comercial Sidónio Paes. E eu fui frequentar a Escola Sidónio Paes, uma escola extraordinária, onde muito do que sou hoje devo à vivência que tive. Finalizou nessa o tal escola. Curso comercial da altura? Finalizei o curso comercial, mas não acabei o curso, porque tenho os complementares para desgosto dos meus pais. Marcaram-no muito os seus pais? Marcaram profundamente. Gente de trabalho, gente boa. Era filho único, não? Não, sou o quarto de 5 irmãos. São todos assim rebeldes? Não, não. Por acaso, eu, segundo dizem as pessoas, eu atirava mais à minha mãe. A minha mãe foi sempre uma pessoa de uma personalidade muito forte, que, digamos, tinha aquele lema do antes quebrar que torcer. E o João Abreu também herdou dela essa forma de estar. Felizmente, se isso corresponde, orgulho-me muito de ter essa faceta da minha mãe. Os seus irmãos também são comunistas? Tenho um que é comunista, tenho dois que são do Partido Socialista e tenho um outro que é independente, que às vezes vota no PCP, outras vezes vota, imagino que no PS, pronto, mas tudo mais à esquerda. Tudo à esquerda, tudo à esquerda. Já lá iremos, já o provocarei suficientemente sobre o comunismo, mas estamos na idade da juventude, na sua adolescência, na forma como chegou a Coimbra e como Coimbra o levou para ser um combatente do regime. Quer partilhar connosco alguma história interessante, aquelas picantes, dessa sua altura de estudante de Coimbra? Eu primeiro queria se calhar referir como é que eu cheguei, digamos assim, à oposição ao regime. Como é que eu tomei consciência, eu que ia daqui, da aldeia, que ia à missa todos os domingos, etc., que tinha, estava mais ou menos... Mas é uma provocação interessante da sua parte. Deixe-me perguntar-lhe exatamente como diz, como é que chegou lá? Pois, e então, eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, eu estava na aula de Físico-Química e dois amigos que eu gostava de encontrar, já tentei pelo Facebook, mas eles não me aparecem, que era o Pinto e o Fortes, viraram-se para trás na carteira e disseram, opa, toma lá esta coisa e lê isto, mas não digas a ninguém e tal. E é evidente que eles me entregaram esse papel e era a letra de A Morte Saiu à Rua, do Zeca Afonso. E lembro-me que essa... A leitura desse poema, no fundo, dessa letra... É um poema cantado, provocou em mim ali um misto de curiosidade, mas também de angústia. Vamos dizer assim, desde A Morte Saiu à Rua, João Abreu nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E isto é uma revelação espantosa. É verdade. E eu lembro-me perfeitamente de chegar ao intervalo e diz assim, opa, mas o que é isto? O que é? Quem é o autor disto? Porque ele não tinha... Mas quem é? Que eu gostava, sempre gostei de poesia, eles sabiam. Mas não foi por essa razão que eles me deram... Opa, tu és burro como tudo, pá, vens lá das berças e tal. Lembro-me perfeitamente do Fortes, que era um homem com um rapaz cómico, de um humor extraordinário. Anda cá, e tal. Então, lembro-me que fomos para um canto, ao lado do refeitório, e eles começaram a trautear a cantiga. E disseram, sabes o que é? Isto foi a PIDE. Sabes o que é o PIDE? Não, não sei o que é o PIDE. Sei que é o PIDE. A PIDE é uma polícia e tal que persegue as pessoas que são contra o Salazar. Contra o Salazar, portanto, e contra o cartel, o Caetano. E eles mataram este pintor. Era um pintor muito conhecido e eles mataram. Portanto, e o Zeca Afonso. Sabes quem é o Zeca Afonso? Não, pá, não conheço nada. Não. Pois não conhecia. Não. O Zeca Afonso escreveu esta letra. E então logo ali combinámos, no sábado seguinte, irmos à casa do Pinto, o pai do Pinto tinha uma sapataria na rua exatamente dos sapateiros, em Coimbra, ouvir estas canções. E eu fiquei deslumbrado. Fiquei deslumbrado e fiquei profundamente curioso e comecei a ler coisas e comecei a ouvir músicas e comecei... É uma delícia, deixa-me dizer isto, é uma delícia estar a ouvi-lo contar essa história. E a forma como os seus olhos brilham a recordar este episódio é qualquer coisa de fantástico. E até quase me esquecia que lhe estou a fazer perguntas e tenho que lhe fazer perguntas para dar continuidade à conversa, senão depois a gestão do tempo é um problema. Deixe-me recuperar uma tal história picante dos seus tempos de, vamos chamar-lhe assim, de revoltado contra o regime. É assim, do que eu me lembro melhor, foi de um sarau que a escola protagonizou no Teatro Gil Vicente, juntamente com a Avelar Portero, porque ainda havia... Ali junto à Praça da República. Exatamente, amor, junto à Praça da República. Portanto, havia um conjunto de todos os professores organizavam os seus grupos de alunos para fazerem uns teatros, outros cantavam anedotas, etc. E eu lembro-me de um amigo, um amigo que também já não encontro há muitos anos, o Hélder do Porto, o Heitor, o Hélder era um outro protagonista, que cantava excelentemente. E então, o Heitor, com a sua viola, pegou num tema popular, canta um tema popular, e de repente canta, começa a cantar A Morte Saiu à Rua. E eu fiquei estarrecido, e peço desculpa. João Abreu, a recordar momentos da sua vida em que A Morte Saiu à Rua e João Abreu saiu também para combater o regime em que não acreditava. Estávamos no Teatro São Vicente num momento picante da sua vida e da sua juventude. E estávamos todos num silêncio absoluto. Ele tinha uma voz de ouro e era nosso amigo, e isso bastava para a gente o ouvir com toda a atenção. E de repente entram uns senhores na sala, apagam-se as luzes e levam o Heitor do palco. E nós ficámos muito surpreendidos, porque pensávamos que fazíamos 30 partidas, né? Portanto, uns aos outros, portanto, contavam anedotas no meio de uma peça de teatro, etc. Portanto, aquela escola tinha pessoas muito vanguardistas nesse aspecto, em todos os aspectos, mas também nesses da arte. E nós ficámos ali 10 minutos talvez seja exagero, mas um bom pedaço, sem saber o que é que tinha acontecido. E então alguém da boca de cena grita: prenderam o Heitor! A PIDE prendeu o Heitor! Bem, aquilo foi uma coisa, quer dizer, muita gente não sabia o que era a PIDE, como eu há pouco tempo sabia, mas toda a gente ficou: mas prenderam porquê? Mas, e o que é que, saímos todos. O que é que fez o João Abreu nesse episódio? Eu, o que eu fiz o que os outros fizeram. Viemos para o átrio, começámos a gritar coisas que nos vinham à cabeça, por exemplo, esta coisa tão ingénua: queremos o Heitor, o Heitor não fez mal a ninguém, e queremos o Heitor, e tal, porque éramos tudo putos, 15 anos, 16 anos, etc. Alguns mais velhos, como é óbvio. Foi a primeira vez que sentiu a atuação do fascismo, vamos chamar-lhe assim. E posso dizer que esse episódio, para mim, significou um salto imenso na minha consciencialização do que era o regime, da brutalidade que constituía o regime. Ora, e a partir daí definiu isso como um desidrato da sua vida. É verdade. Combater o regime. Combater o regime pelas formas que eu considerava possíveis e que me eram propostas. Portanto, eu, antes do 25 de Abril, nunca fui do Partido Comunista. Militava nestes grupos de jovens que eles próprios não tinham nenhuma filiação partidária. Havia mesmo aqui alguns laivos de esquerdismo, porque a gente queria sempre soluções mais imediatas e mais radicais, digamos, empenhei-me naquilo que pude. Já vamos chegar à sua entrada para o Partido Comunista. Deixe-me só perguntar-lhe duas coisas. Primeiro, teve algum livro ou algum escrito, para além do poema A Morte Saiu à Rua, que o tenha sido uma espécie da sua bíblia comunista? É assim, eu um dia, nesta tertúlia de amigos com o Pinto, com o Fortes e com outros que infelizmente já não recordo o nome, inclusive um ou outro aqui de Oliveira do Hospital, um deles trouxe um livro brasileiro, uma edição brasileira também, que era Os Capitães da Areia. E esse livro marcou-me profundamente. Profundamente. Eu ainda hoje... É o livro da sua vida? Pode-se dizer que é o livro da minha vida. Capitães da Areia, livro da vida de João Abreu, ex-presidente da Junta de Freguesia de Marujos. Estamos a conversar com ele e a tentar conferir com ele os primeiros passos no comunismo. E a tal segunda questão que tinha para si era: um dia chegou a casa ali a Marujos e disse aos seus pais: pois, eu sou comunista. Não foi bem assim. Não precisei de lhes dizer. Alguém lhes disse por mim. E lembro-me os meus pais, que eram gente muito boa, gente de trabalho, que construíram o que tinham à base do seu esforço individual. E, de facto, lembro-me eles interrogarem-me: então, tu estás de acordo que agora venham os comunistas e nos levem tudo? E eu... Nessa altura, os comunistas assustavam as criancinhas ao pequeno almoço. Sim, comiam criancinhas ao pequeno almoço e matavam os velhos com uma injeção atrás da orelha e também roubavam as coisas às pessoas, né? Que eram três maldades imensas. Né? E eu sei que fiquei assim um bocado embaraçado, digamos assim, Isto são coisas que me comovem, eu peço desculpa. Não sei qual, esteja à vontade. Estas conversas são mesmo assim. Estamos a conferir a vida de João Abreu e o momento em que chegou a casa e deu conta que os pais já sabiam que ele era comunista. E eu só lhes disse isso. Vocês não me ensinaram a roubar. A educação que eu tive de vocês não foi para roubar. Pelo contrário. Foi para ser solidário, para ajudar os outros, para dar o meu contributo para que as coisas corram melhor para todos. Portanto, nunca tive uma cultura de individualismo em casa, né? Apesar de, digamos, meus pais terem, de facto, uma vida de grande trabalho, de sobrevivência, digamos assim, apesar de viverem desafogadamente. E lembro que a minha mãe ficou perturbada com a resposta. Ficou perturbada com a resposta. Mas não houve, assim, muito mais diálogo naquele momento. Mas estiveram sempre solidários consigo? Não estiveram. Naquela altura, os meus pais perfilhavam aquilo que circulava nas feiras, portanto, a opinião de que, de facto, os comunistas iam pôr isto tudo a ferro e fogo, iam roubar as propriedades, iam roubar os dinheiros. Essa sua opção pelo comunismo provocou-lhe constrangimentos familiares? Sim, até alguma... Pagou um preço por isso? Alguns desentendimentos que o tempo depois veio a sua avisar. A sarar e posso lhe dizer aqui com toda à vontade que os meus pais posteriormente vieram a votar no Partido Comunista Português. Essa é uma revelação também, ela, fantástica. Não eram comunistas, mas votaram várias vezes nas listas da APU e da CDU. E mais tarde eu tive a oportunidade de esclarecer, e sobretudo eles tiveram a oportunidade de ver pela minha prática e pela prática de outros camaradas meus, que de facto... Isso eram tudo balelas, eram tudo anátemas que lançavam sobre lembra-se, o partido. Lembra-se como é que foi o primeiro dia em que passou a ser, de facto, comunista? Passei a ser membro do PCP, talvez queira dizer isso. Lembro-me perfeitamente. É assim, naqueles tempos do PREC, da Revolução, em que a gente queria transformar o mundo de um dia para o outro, em que queríamos, de facto, que toda a gente fosse feliz, toda a gente vivesse bem. Eu próprio, com mais um conjunto de amigos, quisemos criar um partido. E lembro-me daquela reunião, daquela célebre reunião, debaixo do Imbondeiro, no Jardim Botânico, em Coimbra, em que discutimos ali as linhas programáticas desse partido, que seria diferente de todos os outros, mas que tinha essa matriz também de esquerda e marxista, etc. Mas, rapidamente, a gente percebeu que isso era mais uma utopia e que não tinha qualquer viabilidade. E então fizemos, lembro-me que éramos um grupo para aí de 40 jovens, rapazes, raparigas, uns mais velhos, outros mais novos, e lembro que fizemos uma ronda por todos os partidos. E lembro que o primeiro partido onde fomos foi ao Partido Socialista, ainda ali na rua. Mas não ficaram lá? Não, fomos ouvir, quisemos, não, uma ronda... Quando eu digo não ficaram lá... Quer sim. Dizer que não foi conquistado pelo Partido Socialista. Certo. E lembro-me também desse episódio, pedimos uma reunião à Luar, na altura existia a Luar, a Liga Unitária Revolucionária e Armada, e lembro-me que a gente teve uma hora à espera que chegasse um representante. Um representante à Luar, e a gente percebeu logo que também por ali não era... Não era o caminho. Não era o caminho. E lembro-me da reunião com o PCP na Rua da Sofia, e tivemos a sorte de ter... como interlocutor, um homem excepcional, que era Joaquim Pires Jorge, que nos fez uma exposição do PCP, dos objetivos do PCP, fez um ponto da situação política, e lembro-me que saímos, a maioria saiu encantada com ele. E eu também naquela reunião percebi algumas coisas, e percebi que só era possível a revolução se houvesse organização. Só era preciso transformar se as pessoas estivessem organizadas coletivamente em partidos, em sindicatos, com objetivos programáticos, etc. E assim foi. E assim foi, mas não aderi logo ao PCP. Eu aderi ao PCP numa data histórica. Que foi? No dia 11 de março de 1975. 11 de março de 1975? Sim, eu estava nas barricadas, estive nas barricadas em Santa Clara, quando houve a tentativa de golpe de Estado do Spínola, com um conjunto de amigos, e é evidente que quem se destacou pela sua combatividade, pelas suas palavras de ordem, foram os elementos do PCP. Tinha que idade, João Abreu? Tinha 18 anos. 18 anos já era do Partido Comunista Português e já não tinha medo de estar do outro lado da barricada. Deixe-me conferir consigo, e eu espero que seja verdade, e que vá concordar comigo, que havia mais vida em João Abreu para além do comunismo. É óbvio. Portanto, tinha amigos, também era boémio, digo eu, sim. Namoradas. Algumas. Quer partilhar connosco como é que era a sua juventude nessa altura em Coimbra, para além de todo esse seu frenesim político e militante anti-regime, obviamente havia tempo para algum lazer e outras coisas. Se calhar, tempo a mais. Sim. Que era depois roubado ao estudo. Mas, de facto, Coimbra era uma sedução e havia essa mística que eu levava também para Coimbra, transmitida por alguns amigos de Maruja, etc. Coimbra, a boémia, às noites, o fado, etc. etc. E eu lembro-me quando mudei para a Dias Ferreira, para uma pequena república que havia na Dias Ferreira, havia um amigo meu do peito, que é o Vítor Sá, aqui de Santo Ovaia, que cantava bem o fado, muito bem, cantava bem, tocava excelentemente viola, e desafiou-me a ir à diligência com ele. E eu fui, e então ele disse lá para o público que estava presente, pá, este gajo também sabe cantar, este gajo é lá da minha terra e tal, é lá de Oliveira, este gajo também sabe cantar, pá. Então, claro, mesmo que não soubesse, tinha que cantar, né? Porque houve logo ali um coro de apoio a E cantava bem? Mim. Cantava bem? Não sei, as pessoas diziam que ainda sim. Ainda hoje canta o fado? Gosto de cantar. Nem sempre tenho a oportunidade de cantar, mas gosto de cantar. E gosto-me de divertir e gosto-me da vida. Mas eu lembro que isso foi um batismo de fogo para mim, porque passei a ir muitas vezes, repito, se calhar vezes demais, à diligência a cantar o fado, beber uns copos. Assim, hoje eu me queixo da vesícula, né? Porque naturalmente que, já dizia o cantor, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. É verdade. Diga-me uma coisa, recorda-se do seu primeiro trabalho? Recordo. Olha, e o meu primeiro trabalho foi na Seporavi, curiosamente, aqui em Oliveira do Hospital. Na Seporavi, que era uma empresa de aviários de multiplicação de pintos. Pintos e também de criação de porcos. Exatamente. E havia uma relação muito estreita entre a minha família, o meu pai e a minha mãe, e o Sr. Dr. João de Almeida Santos e o Sr. Engenheiro Campos. O meu pai é que abatia os porcos criados na Seporavi. Portanto, o seu primeiro salário foi na Seporavi, em Oliveira do Hospital. Sim. E continuava a ser comunista. Mas foi por pouco tempo, foi um salário. Eu não sei se recebi dois salários nesse trabalho, mas... E depois o que é que fez? E depois, assim, fui desafiado. Portanto, há aqui uma história muito comprida. Portanto, fui... Mas temos que abreviar, se pois, não chegamos exato. Onde queremos. Não, exato, mas é só para dar esta nota. Depois eu fui, passa a expressão, assediado por diferentes partidos para aderir a esses partidos. E cada um... A proposta que me fazia não era de um projeto político, não era de um ideal, era de um emprego. E eu achei aquilo ofensivo. Queriam comprá-lo. Aliás, ainda hoje tenho há aqui um diferendo com uma pessoa de quem gosto e de que admiro, mas exatamente porque fui convidado para integrar a lista de deputados do Partido Socialista e não aceitei. Quem foi essa pessoa? Eu posso dizer, foi o engenheiro António Campos, que pronto, teve essa ousadia, e eu achei na altura isso uma ofensa muito grande, mas continuo a respeitar o engenheiro António Campos, era uma pessoa amiga da minha família, e eu posso dizer que o primeiro papel com conteúdo político que eu tive na minha mão foi-me dado pelo engenheiro António Campos em 1969, que ele me fez um desafio a mim, e eu depois desafiei o meu primo. Portanto, era um papel da oposição democrática, eu não tinha nenhuma consciência de que o fosse, só tive quando cheguei a casa e o meu pai me deu umas orelhadas, mas fomos pela povoação e metemos aquilo debaixo das portas. A distribuir os papéis para fazer a oposição. Exatamente. E então, nesse processo de conquista, entrou no Partido Comunista Português. Não, fui desafiado a trabalhar no Partido Comunista Português. Sim, fui desafiado, fui desafiado em maio de 1975, logo em maio de 1975, eu já tinha atividade muito próxima do PCP, sobretudo aqui em Oliveira do Hospital. Aliás, as pessoas diziam que eu era do PCP e eu não era do PCP. Era muito amigo do Dr. João de Almeida Santos, e ajudou-me muito e também me influenciou, de certo modo, o seu exemplo e a sua coerência também me incentivaram a aderir ao PCP, mas eu efetivamente só em março de 1965 é que aderi ao PCP. E em maio desafiaram-me se eu queria trabalhar para o partido e se queria ir para a Figueira, dado que as coisas estavam quentes, estava-se a iniciar o verão quente, e eram necessários revolucionários e assim o comunismo passou a ser também o seu ganha-pão. É, não se pode dizer que seja o ganha-pão, porque é uma opção, portanto não entendi, nunca o entendi. Posso lhe dizer até que eu, na Figueira da Foz, até passava fome, porque eu recebia, tenho presente, 4 contos por mês, mas como tinha... Portanto, aquilo foi na altura, apanhou a altura do verão, era muito caro comer no restaurante. Mas eu, quando lhe perguntava isso, não era em tom negativo, antes pelo contrário. Acreditava tanto que, obviamente, sim, teria que ter algum sustento, porque, obviamente, faz parte da condição humana. Exato. Mas não, nunca foi, foi uma opção de vida, não pelo lado material, mas pelo lado da consciência e da convicção revolucionária e da consciência que, estando a tempo inteiro, posso dar mais ao partido e posso dar mais ao projeto que o partido preconiza para o nosso país. Vamos voltar à sua vida pessoal. Recorda-se quando casou? Recordo. Recordo, foi no verão de 1976. Em 75 entrou no Partido Comunista Português, em 76 entrou no Clube dos Casados. É verdade. E foi pai com que idade? E fui pai com pai 20 anos, 21 anos, talvez. Na altura as coisas eram sempre mais cedo, não é? Eram sempre mais cedo. E posso dizer, assim como curiosidade, que casei pela Igreja, sendo comunista, tendo profundas... E o padre sabia? E o padre sabia. É evidente que não foi o padre da freguesia que me casou, foi um outro. Também valeram aqui as influências do meu ex-cunhado, o Manuel Diniz, que é um ex-cunhado e um grande amigo, que convenceu o padre... Pronto, que era importante casar-me pela Igreja. E assim foi, não cumpri aqueles rituais da confissão, etc. Mas fui ao altar com plena consciência do que estava a fazer e também... Isso foi uma homenagem que fez à sua esposa? Sim, de certo modo. Ela não é comunista? Ela, eu atualmente estou... Divorciado, estou divorciado, ela... Eu devia ter perguntado, ela não era comunista? Não era, assim, partilhava dos meus ideais, embora sem, como se compreende, sem o mesmo fervor e sem a mesma, porventura, consciência revolucionária que eu um tinha. Filho, creio que tem um filho. Tenho dois filhos. Dois filhos, dois filhos. E são comunistas também? O mais velho é comunista, mais nova, ou melhor, são os dois comunistas, só que... Um apenas é militante do PCP, o outro não tem é mais soft, não tem filiação. Vamos conferir consigo já a seguir o ser comunista em Oliveira do Hospital. Estamos a falar com João Abreu, é o ex-presidente da Junta de Freguesia de Maruge, comunista e que naturalmente um dos seus feitos foi o feito, perdão uma redundância, de chegar ao poder autárquico como comunista aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, conselho que mais tarde viria até a ser considerado como fazendo parte do Cavaquistão. Portanto, logo aí se nota qual foi o tamanho do feito. E começou por tentar ser presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, creio que por duas vezes. Uhum. Era o seu sonho ser comunista na própria terra? Era o meu sonho, é ser comunista em qualquer parte do mundo. Eu vou explicar a minha pergunta, quando eu dizia ser comunista exercendo o poder autárquico na própria terra. Não, nunca tive a ambição de ser nem presidente da Junta, nem presidente de Câmara. Aliás, eu era candidato à Câmara porque o partido tinha que apresentar alguém. Portanto, vinha cumprir um serviço. Exatamente, disse, opa... Eu na altura perguntei-lhe se vinha para perder por poucos e zangou-se comigo. Zanguei, provavelmente. Pois, se lhe perguntar isso, já não se zanga, provavelmente. Não, porque na altura considerava que estava a menorizar esta importante candidatura, que e são se sempre estava, importantes. Se calhar estava. Pois, as candidaturas. Mas não era intencionalmente. Exatamente. Mas não, nunca foi a minha intenção nem ser. Nunca foi a intenção ser presidente da Junta. E foi, pode-se dizer, quase que um bambúrrio eu ter sido presidente da Junta. Como é que um dia decidiu ser presidente da Junta de Freguesia de Maruxo? Não decidi nada, eu não decidi nada, porque foi, isto foi um processo quase de democracia direta e popular, como agora se usa dizer, a malta do 15 de outubro. Mas é assim, nós tínhamos, eu estive sempre ligado às coletividades em Maruxo, sempre, desde muito jovem. É bom conferir isso, em toda a sua vida, andasse por onde andasse, nunca esqueceu as suas origens. Foi sempre a minha terra. E ainda Maruxo hoje é a sua pátria? É a minha pátria, curiosamente, bem, a minha pátria está, bem amada. Está a morar em Viseu e já morou em Gouveia, portanto... É verdade. Mas mesmo assim, ali é a sua pátria. Mesmo nessas circunstâncias, fui sempre ao Presidente da Assembleia Geral, ao Presidente da Direção, etc. E esses lugares todos empurraram-no para Presidente da Junta? Não foi bem assim. Havia ali uma dissonância em Maruxo entre a dinâmica das coletividades e a dinâmica da Junta. As coletividades tinham a tuna, tinham o futebol, tinham um conjunto de iniciativas, faziam bailes, faziam teatro, faziam... Compreendo que achava que a Junta estava atrás das coletividades. Não estava, estava atrás, isto é, nem sequer andava a reboque, não fazia nada. É evidente, e se calhar não era por culpa das pessoas que estavam lá, eram esses tempos e as pessoas, pois, o que é que elas haviam de fazer, não é? E então foi candidato? E então desafiaram-me a ser candidato. Desafiaram-me a ser candidato. Eu disse, mas eu não tenho possibilidades de tempo, etc. E exigiu ser candidato pelo Partido Comunista Português? Não, porque é bom que se diga, é bom da verdade, que eu a primeira vez fui candidato numa lista de independentes. E ganhou? E ganhei. Mas é evidente que eu sugeri outros nomes. Epá, mas porque não o fulano? E foi como independente porque tinha medo que o ser comunista o impedisse de ganhar? Não foi por isso. Como compreende, eu na altura coloquei o problema ao partido, disse, epá, há este desafio, há estas condições, epá, eu tenho a certeza absoluta que a gente vai ganhar aquilo, mas o que é que o partido pensa? E na altura o partido teve alguma hesitação em aceitar esta minha opção. A disciplina partidária foi sempre para si uma regra a cumprir. É evidente, senão não estava neste partido e não aceitava as suas normas. Mas foi isso, e lembro-me no café do Zé Viegas, em Maruxo, e lembro-me perfeitamente de quem é que me lançou o desafio, que foi o Tonito Lagos, e mais um ou outro, mas ele era, digamos assim, o mais entusiasta. Disse, pá, tem que ser, isto tem que mudar, a gente tem que dar uma volta nisto e tal. Então, congregaram à volta daquela lista. Epá, tenho que dizer isto sem nenhum tipo de arrogância, mas as melhores pessoas da freguesia. Portanto, com a melhor equipa ganhou? Com a melhor equipa ganhei. E depois, no segundo mandato, foi como comunista? No segundo mandato, já foi. Apetece provocá-lo, perdeu o medo? Não perdi medo, eu nunca fui uma pessoa... O partido, na altura, já o deixou ser comunista na sua própria terra? Não, eu nunca tive... O partido, na altura, achou bem, porque o partido... Eu já tinha sido candidato antes pela CDU, só que... E tem noção que vai ser sempre recordado como o primeiro comunista no Conselho de Oliveira do Hospital que chegou ao poder autárquico? Pois é, é bom por isso, mas eu gostava que fosse recordado por isso, mas também pela obra que se fez em Maruxo. Mas eu vou provocá-lo também. Fez coisas interessantíssimas. Tentou recuperar a Associação de Val Cobral, se não estou a dizer bem. Não, recuperar não, criar mesmo, da raiz. Para recuperar tradições que estavam associadas à região e à terra. Uhum. Fez uma feira que já se está a tornar uma referência, creio que vai quase na sua 10ª edição. Vai, a 9ª este ano. Que é a Feira do Porco e do Enchido. E Maruxo virou uma espécie de freguesia modelo, com dinamismo, porque também é verdade que é mais ou menos comumente aceito que os comunistas são bons autarcas. Pois, olha, eu digo-lhe muito sinceramente, no dia seguinte à eleição, a minha mãe, eu fui com a minha mãe ao médico a Coimbra, ao hospital da universidade, e eu disse-lhe, então mãe, nem me dá os parabéns, nem nada. E ela disse-me assim, olha, não sei se tenho de dar os parabéns, ou se tenho de dar os sentimentos, como se usa dizer. Dizia na altura. Disse, mas porquê? Porquê? Tu não sabes onde te vais meter. Porque ninguém consegue satisfazer o povo. Não há ninguém que consiga satisfazer o povo. Disse, mas não tenho que satisfazer, tenho um projeto e tal. Bem, conversámos um bocadinho. Mas percebi, de repente, que o desafio era enorme. O desafio era enorme. Pelo facto de ser comunista, pelo facto de ter criado expectativas nas pessoas, ou melhor, as pessoas confiaram em mim, não, este indivíduo é o indicado para dar a volta a uma situação de marasmo, de apatia que se vive na freguesia. E eu, aí, digo-lhe muito sinceramente, assim, como é que eu vou descalçar esta bota? Como e é uma que... forma que encontrou para descalçar foi conquistar o poder municipal. Ficou célebre a sua boa relação com o então presidente Mário Alves. É, uma correção, o presidente era o engenheiro Carlos Portugal. Antes de Mário Alves. Antes de Mário Alves. Portanto, eu fui presidente da Junta, o meu primeiro mandato foi com o engenheiro Carlos Portugal. Mas depois foi de tal modo amigo do Partido Social Democrata que o Partido Social Democrata até deixou de concorrer em Mourões. Não, mas não tinha a ver com amizade, tinha a ver com uma realidade muito concreta. O Partido Social Democrata sabia que muitos dos seus quadros, com os quais poderia formar lista, estavam na minha lista e não abdicavam disso. Tal como muitos quadros do Partido Socialista e quadros, aliás, os melhores quadros de cada um desses partidos, inclusive é do CDS. Como está a dizer, é que era tão forte que nem valia a pena concorrer contra si. Não era contra mim, era uma candidatura contra a natura. Aliás, como se verificou depois com os outros, quer dizer, a gente, mesmo desta vez que houve uma campanha suja, uma campanha deplorável contra nós, nós ganhámos com a maioria absolutíssima, 5-2, portanto, e na altura o PSD tomou essa decisão, não tinha a ver nada, rigorosamente nada, com a minha relação com o professor Mário Alves, de quem me tornei amigo e de quem tenho muito orgulho em continuar a ser amigo. Aliás, quero lhe dizer que uma das, digamos assim, características que marcou os meus mandatos à frente da Junta foi ter boas relações com gente de todos os partidos e com todas as instituições. Ainda hoje, seja o Instituto de Emprego, seja na CCDR, seja no Inatel, seja... em que organismo for... Esse foi um momento feliz da sua vida, que associou a sua paixão pelo comunismo com a sua paixão pela sua terra. É verdade, e também com uma outra paixão, a possibilidade de pôr na prática aquilo que eu defendia em teoria. E que acreditava. E aquilo em que acreditava. Deixe-me perguntar-lhe qual foi o momento mais feliz da sua vida como presidente da Junta de Freguesia de Mourões. Olha, para lhe ser sincero, o momento mais feliz foi quando abrimos o centro de dia. E o momento mais triste? O momento mais triste foi a última campanha eleitoral. E aquilo que gostava de ter feito e, lamentavelmente, por qualquer motivo, não conseguiu fazer? O lar da terceira idade. Vamos conferir ainda a opinião de João Abreu, que está aqui no Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, sobre o atual momento de Oliveira do Hospital e toda esta região interior. Eu queria, assim, em flash, que me passasse qual é a sua visão para o atual momento que todos vivemos. É um momento muito grave em que se procura anestesiar o povo português com uma carga ideológica muito profunda, dizendo que, digamos, a culpa é da crise, que os sacrifícios têm que ser feitos, que os sacrifícios são repartidos por todos, e nós sabemos que não são, e que, de facto, há uma crise, mas há uma crise que tem responsáveis. E ninguém ouve falar dos responsáveis da crise. E os responsáveis são, claramente, os governantes que durante 35 anos estiveram à frente do nosso país. Mas acredita no futuro de Oliveira do Hospital e de Portugal? Claro que acredito. Eu sou português e sou um homem de convicções e de fé à minha maneira e, portanto, acredito plenamente, mas não com estas políticas, como é óbvio. Acredita que o comunismo é que era a solução para o mundo de hoje? Está provado que sim, que o capitalismo não responde aos grandes anseios das populações. Como vê, há cada vez mais guerra no mundo, há cada vez mais fome, há cada vez mais riqueza e cada vez mais ricos e cada vez mais pobres. Ora, isto não é uma sociedade justa. Essa sociedade tem que ter um desfecho. E nós queremos que, não a sociedade comunista, porque essa é mais longínqua, mas o socialismo verdadeiro, o socialismo que decorre das análises marxistas-leninistas da sociedade, portanto, e da sua construção, esse sim seria a solução para o atual e para o futuro da humanidade, e eu estou em crer que o futuro da humanidade será o futuro socialista. Ainda hoje é tão comunista como desde aquele primeiro momento da morte saiu à rua? Completamente. Convictamente comunista e cada vez mais acreditando que o que defendemos é bom para o nosso país, é justo e é a solução para os problemas que atravessamos. As nossas propostas são propostas sérias, propostas fundadas na realidade nacional. Não estamos ao serviço nem enfeudados aos interesses dos banqueiros, como hoje está este governo e como esteve o anterior. Estamos vinculados aos interesses e às aspirações do nosso povo e estamos convencidos que as propostas que fazemos irão vingar num futuro próximo. Sem menosprezar Jerónimo de Sousa, há dias em que acorda com saudades de Álvaro Cunhal? Sobretudo a sua amizade. Para além do meu camarada, era, posso dizer isto sem nenhum tipo de arrogância, era um amigo. Sempre que ia a Lisboa, tínhamos, sempre que ia, é exagero, mas muitas das vezes que ia a Lisboa tinha conversas deliciosas com o Álvaro, que era uma pessoa de um afeto extremo, com uma memória prodigiosa, e partilhávamos muitos momentos também na vida política, enquanto estive na Guarda, enquanto estive noutros sítios, e tínhamos essas gratas recordações, e é quando recordo olha, como camarada e como amigo. Quando olha para trás, para a sua vida, sente-se um homem realizado como homem, como pai, como homem de família, como homem social? Completamente. Posso dizer, ainda dizia a brincar a um amigo, eu que gosto tanto de viver, se morresse hoje, morria absolutamente realizado. Tenho, de facto, dois filhos extraordinários, a quem me une e a quem nos une, que nos une uma profunda amizade, portanto, para além da relação paternal e filial, e fiz tudo o que eu queria, não fiz tudo o que queria fazer, mas fiz muitas das coisas que queria fazer e as coisas que fiz. Acho que as fiz, não para benefício pessoal, mas para dar o contributo que eu sempre quis dar, para transformar um mundo melhor. Ainda há aí uma coisinha muito especial que eu gostava de fazer? Há muitas coisas, eu tenho... Partilho connosco uma das tais coisas que ainda o faz correr e o faz de ficar com todo esse entusiasmo que de resto transpira da sua voz. Acreditar que isto não é um fatalismo, esta política que temos, estes governos que temos, e que é possível construir uma sociedade socialista em Portugal. E também, mais modestamente, acreditar que, sendo como é o atual Presidente da Junta de Freguesia de Marujo, uma pessoa extraordinária, de uma grande dedicação, de uma grande capacidade, mas creio que também com ele e também com a outra equipe que está à volta dele, ainda vamos ser capazes de construir o lar para a nossa freguesia, que é uma aspiração profunda dos marujenses e também minha e deles. João Abreu, que não desiste. Fazer isto a um homem como você é um risco, mas eu gosto de riscos. Agora é a sua oportunidade para me encostar à parede. Diga-me aquilo que eu fiz mal e que não lhe perguntei e devia ter perguntado. Não, acho que foi uma conversa agradável, bastante agradável. Eu recordo como um entrevistador implacável, já lhe contei... Simpatia sua, simpatia não é sua. Simpatia minha, tem muita qualidade e muito rigor no que faz, e é evidente que, tenho que confessar, esperava perguntas um bocadinho mais provocatórias, mas se calhar as minhas respostas condicionaram um bocado a sua agressividade jornalística. Eu também já não estou tanto por aí, deixe-me... É evidente que eu estou a falar com ironia, isso naturalmente. Deixe-me só fazer-lhe uma última questão, que me parece que será um bom final para esta conversa super agradável consigo. Foi realmente um recuperar de outros tempos e ver um homem com o mesmo entusiasmo, que é fantástico. Nos dias em que todos desacreditamos um bocadinho, ter assim uma pessoa à frente até nos contagia. Um dia quer ser recordado como um bom comunista ou como um comunista bom? Não, eu queria ser recordado um dia como um homem bom. João Abreu, 55 anos, ex-presidente da Junta de Freguesia de Maruge, comunista. Foi mais uma conversa em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É a tal presença que você não dispensa. O sábado, depois das 12, repetimos à segunda, logo a seguir às 19. Estamos em permanência em www.radioboanova.com e com o apoio do Crédito Agrícola vamos, semana após semana, dando a conhecer as peças do puzzle, que é como quem diz, um nome cada vez, de 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. Muito obrigado pela preferência. Até para a semana.